arremetendo é brosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí é nós outra vez. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado, arremetendo é brosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí pode vir que tem. Tô invadindo o pedaço aqui, não há farsa. Aí otário não disfarça do DJ, mas o maestro musical. Acompanhado juntamente com a rima letal. O som de negão, segura essa aqui. Se o som é pra maluco, esse não é o fim. Estamos prontos pra disparar. Catapum! PRN segue a rima e diz que não vai parar. Mas se a verdade te dói, não adianta chorar, nem se lamentar. Pois a rajada vai ser forte, não vai ter como escapar. Ataque frontal, destruidor cerebral. Aperte o rec e o play, grave esse som, chega aí. Bote mais grave, mais agudo, estamos aqui. E vamos te levar, te fazer viajar. Como a VASP ou a Varig pra todo lugar. Se liga e pá, fala e vem, não se estresse. A batida é forte, nossa rima te oferece material original, sobrenatural e tal. Se liga no nome, somos ataque frontal. Carnaval, vacilão, vão estremecer na base. Enquanto eu vou rimando palavras, versos e frases, o alquimista da rima é essência e pessoa. No carro a direção e no navio a proa. Mais uma boa, nunca tô, eu tenho uma missão. Eu tenho um compromisso, a informação. Então nos quatro cantos da terra, mano, eu estarei. Eu tô no céu, tô no mar, tô no vento e no além. Então vem, se liga aí que aqui a banca é forte. É um veneno de nádia preparada, sente o forte. Não critica, só agita. Mano, que é mano, tá ligado? Na fita agora no play, no CD, no Walkman, tá? Não vai ter isso aí, só vem rimar também. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado. A rima é tenebrosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí é nós outra vez. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado. A rima é tenebrosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí pode vir que tem. Então opera, se sente pressa, a louco pensa. Só só viaja tipo back, mas é grana na cabeça e compensa melhor que da droga. Nananana, não te incomoda, cultura de rua, só som de preto, maluco é foda. É moda pra playboy que se filtra com nós. Aí se for pilantra vai cair em maus lençóis. E a vovó segue com a base, faz o seu curso. É nanã, só o FHC, Ney. Ela tá discurso como urso, colar a F, aqui está, fio e calculista como sistema mandar. Tocar, pegar fogo, o palco vai ferver. Aí seu corpo vai suar, a tua vista escurecer. Porque o termômetro vai se quebrar, não vai suportar a pressão do ar. A doideira vai subir, a pressão atmosférica. Nada na camada, de ozono entre. Faça um buraco com o microfone lá na mão. Seu cérebro arregaça, nervos de aço vai ter que ter para ficar parado. Eu não quero se envolver. Se mexer, suar, pular, vem se ligar. É rap de boa, sigla RGS e pau. Eu mando aqui de baixo, pros mano lá de cima. Cê tira e comprova se temos o poder da rima. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado. A rima é tenebrosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí é nós outra vez. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado. A rima é tenebrosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí pode vir que tem. Aí tá aqui a erva, eu sou um rapper nativista. Mistura do Teixeirinha, do Einstein com exorcista. Diabólico na rima, o improviso macabro. Sou gaúcho periférico, giro do diabo. Tô sem sanfona, sem gaita e violão. Tô sem bombacha, tô de calça, fundilhão. O rimador da favela, o poeta estampa. O beco, o morro, essa é a minha banca. Tô sem sanfone, o microfone tá ligado. Aí chegada, eu passo meu recado. Os confirmado, pra prenda pro tiro. Quem gaúcho é viado, vai tomar um chimarrão. Se liga então, seu vacilão, que o mate é amargo e é bebida de ladrão. Em plena veia, sente só o facão do teu bagual. Mata cobre, monstro pau, chimarrão com gardenal, amado pau. Somos ataque frontal. Tic, tic, tchac, o trem já tá lotado. A rima é tenebrosa, os seis alienados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viemos quebrar tudo, aí é nós outra vez.